A seguir em leilão temos uma partida de golfe com o hilariante Rei Romano. Quem é o Rei Romano? É a estrela do Toda a Gente Gosta do Raymond. O que é isso? Sabes, o tipo do nariz grande nunca faz o que a mulher lhe diz. Na televisão há 9 anos. Não, nunca ouvi falar dele. Rei, porquê é que não te levantas? Mostra-nos o que é que vão licitar. Oh, então, vamos lá, o que é isto? Ouçam, eu sei que ele não é tão giro como eu, mas ganhou 2 Emmys. 3. Cala-te, Rei, estás a envergonhar. É miúdo. Sabes quem eu sou, não sabes? Claro, és o Rei Romano, seja lá ele quem for. Uau, isto é tão triste. Eu dou... $12? 11 dólares. Vendido. Espera. Não tenho direito a... Dou-lhe uma e... Claro, dou-lhe uma e 2 vendido. Contente? Ok, a seguir vamos ter um jantar com a sensação da pop, Ana Montana. $5,000. 6,000. 7,000. Francamente, não querem dar-me um murro? Não querem fazer isso? 7,000 é a sua oferta e dou-lhe uma. Eu tenho de admitir que estava nervosa. Pensei que me ia calhar um cretino. E dou-lhe 2. $10,000. Aquilo é... Não pode ser. Xisa pernico. Olá, miúda. Vê se vestes uma coisa gira, mas nada de saltos. Não quero ter muito trabalho a subir. 10,000 e dou-lhe uma. Malta, vá lá, ajudem-me. Eu gastei o meu dinheiro todo no Rei. Rei. Rei. Sabes uma coisa? Não te preocupes. Toma lá $100. Porquê que não vais jogar com a cabeça de hambúrguer? $10,000 e dou-lhe 2. $15,000 oferece. Oh, vendido! No one ever discovers. Who would have thought that a girl like me would double as a superstar? Johnny, já não o vi há 2 anos. Olá, Miley, tudo bem? Tudo bem. Vim buscar ketchup para o meu hambúrguer. Eu sei que tu gostas de maionese, mas eu nunca pus isso no meu hambúrguer. Bem, se calhar devia, mas hoje não. Miley, hoje não, Miley, porque já estou para Miley. Ketchup. Sabes, aquilo que muita gente não sabe é que isto também pode ser um creme hidratante. Toma. Não é ótimo? Oh, creme para as mãos. Tens muita graça. Oh, a minha mão ficou mais suave. $15,000 e dou-lhe uma. 16,000 ofereço. 17,000. Leva-me para casa, querido. Leva-me para casa. Lembras-te como ele gostava da Ana? Se ele ganhar, isto pode ser o começo de qualquer coisa linda. If we were moving, you'd be the right guy, and I'd be the best friend that you'd fall in love with. In the end, we'd be laughing. What you say? 18,000. Ha! 18,000 para o pequenino com a carteira recheada. Como é que o conseguimos parar? Fica descansada. Será que é assim tão mal? If we were a movie, you'd be the main screen, and I'd be the big one, but you'd fall in love with... 19,000. Vida! Despacha 9 mil e dou-lhe uma. Olá. E dou-lhe duas. Despacha-te com isso, despacha-te com isso. Vendido! Até que enfim! Dou 20 mil! Desculpa, miúdo. Tenta para o ano. A não ser que a Ana Montana queira aumentar para o dobro o dinheiro e faça um jantar a três. Dona Issa e a Marie, repete lá. Era ótimo para as praias. Para mim, tudo bem. Um grande aplauso para a Ana Montana! Então, Roxy... Oh, desculpa, meu querido. O que é que tu estás aqui a fazer? Apeteceu-me ter uma hemorragia. O que é que se está a passar aqui? Vocês os dois deviam ter ido ao futebol. Porquê que não foram ao futebol? Está calor. Calor? Mas que raio de exemplo é que estás a dar ao teu filho? Vá lá, toca a mexer. Põe um chapéu e protetor solar e talvez uma daquelas limonadas geladas no bolso das calças. Vai ser divertido. Espera aí, vamos lá ter calminha. Mas afinal de contas, o que é que depois dessa maneira? Que é isto? Quando é que tu e o pai tiraram esta fotografia? Oh, aí sim! É uma história engraçada. Mas eu depois do jogo conto. Vá, ponham-se a andar. Ainda bem. Assim também vais poder explicar quando é que eu usei esta saia e um sutiã de cocos. Porque eu, se queres saber, não me lembro. Desculpa. Se calhar eu, talvez, eu tenho dito a alguém que... vivia aqui e era casada contigo. O quê? É que a reunião de antigos alunos é esta semana e a Clarice Johnson vai lá estar. Vocês podem parar com isso? É que está a ser muito irritante. Bom, se queres saber, também o é descobrir que somos casados. Sim, começa a falar. Mamã. Eu passei a minha infância a ser torturada pela Clarice Johnson. Ela era mais bonita, mais popular, mais tudo. E eu não quero que ela pense que eu sou solteira e que vivo num apartamento com um peixinho chamado Denzel. Mas vives mesmo? Não, não é verdade. O Denzel já morreu. Agora tenho um cão chamado Didi. E tu achaste que nós íamos alinhar nesse esquema? Não, não achei. Eu esperava que vocês tivessem ido ao futebol. Quando ela chegasse... Ouça, desculpem, eu não vos queria pôr nesta posição estranha. Não sei no que é que estava a pensar. Roxy Roca! Olá, Clarice. Tu deves ser o Jackson. E, Robbie. Sabes, tenho de confessar, pensei que tinhas inventado tudo. Sabem uma coisa? Ninguém, mas mesmo ninguém, na nossa turma toda, nunca esperou que a Roxy iria encontrar um homem. De facto, ela ganhou o prémio. Provavelmente morre sozinha. Olha, quando entras naquela reunião de braço dado com aquele homem, toda a gente que achava que tu eras um homem vai ficar a dever-te umas desculpas. Ouve, acerca disso eu tenho de... Não é preciso pedir desculpa. Olhe para esta fotografia. Eu e a Foxy Roxy. Em pleno mergulho em Acapulco. É o meu homem! Oh, yeah. Uau, uau. É a cara do esquilo! Diz-me lá, qual destes perfumes é que achas que vai enlouquecer a Ana Montana? Basta seres tu próprio e isso chega. Tens razão! Como é que eu posso ficar melhor do que com o meu rico aroma? Podes crer. Ela vai ser minha. É inacreditável. Eu vou finalmente sair com o Johnny e agora o Rico vai arruinar tudo. Obrigado por pôr os doentes, Lily. Foi um prazer. Ei, malta, então. A última coisa que precisa é de adoecer. E não poder sair com o Johnny. É isso. Guardem os espirros, pessoal. Tenho planos para eles. Sai daqui, Oliver! Estás doente! É só alergia. Desculpa. É desparício de lixo. Deixa-me em paz, ranhoso! Olá, jeitoso. Como é que vão as coisas? Afasta-te de mim! Tenho um encontro importante no sábado à noite e ninguém me vai impedir de lá estar. Maldito seja este rico aroma! Ei, pode ser os nachos? Não há problema. Para ser melhor, deixa estar. Operação criança engripada completada. Não consigo tirar o sabor do rico da minha boca. Poder descaldar os lábios. Desculpe. Arranja-me uma colher maior. Aquela é a Ana Montana. Eu sei. Boa ideia. Sim, sim, pois. Olá. Olá. Olá. Disseste essa há pouco. Deixe estar, acho que ele é giro. Se tu achas que é giro, diz olá ao novo Dom Juan. Antes... ouvi dizer que andaste numa escola no Arizona. Que tal foi? Não foi mal. Joguei muito basquete. Era tanto calor que não me conseguia concentrar. Tenho os ouvidos entupidos. Repete lá. Concentrar-me. Concentrar-me. Concentrar-me no jogo. Já percebi. Agora torna-te útil, palhadaço. Quero uma fotografia do meu primeiro jantar com a minha futura esposa. Sorriso bonito. Este vai ser o nosso primeiro postal de Natal. Pois, festas felizes da Bela e do Monstro. Eu estou romântica. Arr! Sabes, se não estás a sentir bem, sempre podes ir para casa. Boa ideia! Vamos andando, amorzinho. Podes ficar com a salada. Quem fica com o prato principal sou eu. Tem lá calminha, ovo meu. Estamos todos juntos nisto. Se não te sentes bem, podias ir para casa e jantávamos outro dia qualquer. Daqui a um ano, dois, depois da morte. Sou bastante flexível. Esquece. Está bem. Vamos tentar ignorá-lo. Ok. Como vou desejar o camarão? Que tal se for cortadinho aos bocadinhos? As mãos do queijinho. Não foi assim que eu te criei. Tu nunca me criaste, Roxy. Não aborreças a tua mamã. Roxy, tu não és a minha mamã. Oh, desculpa. É só que a reunião é esta noite e a Clarice e... Oh, chegaram. Ow. Robbie Ray Stewart, tu tira-me esses pés da minha mesa de café. Sim, querida. Roxy, este é o meu marido, Edward. Prazer em conhecer-vos. Prazer em conhecer-te, Eddie. E este é o meu homem, Robbie Ray. Sei o que estou a pensar. Eu à procura de um jeitoso e saio no giraço. Mas que linda vista que tem. Obrigado. Custou-nos uma fortuna, mas o meu Robbie estraga-me com mimos. As coisas que fazemos por vocês. Nem faz ideia, Eddie. Ei, mamã, por acaso viste o meu livro de fisico-química? Mamã? Oh, eu não sabia que tínhamos visitas. Mamã? Edward, este é o meu enteado, Jackson. Oh, nós temos um filho com a tua idade. Ele é um gênio com o violino. Oh. O Jackson também é um gênio. Com o piano. Com o piano? A sério? Mas é claro que é. Ele é um autêntico prodígio. Pois. Nós adorávamos ouvir-te tocar. Nem pensar nisso. Adoro juntar de hip-hop, sabem? Sim, ele aprendeu comigo. Temos muito orgulho. Mãos jazzísticas. Francamente, tu devias ir para casa. Oh, tu gostavas disso, não gostavas? Cabeça de pompom. Oh, Rodrigo, não te estás a sentir bem, é? É pena, porque a comida é mesmo boa. Vês? Oh, não. Ele também está a dar comida em doido, mas o rapaz não está bem. E está a dar cabo de um jantar. Não estás a perceber? Ele não é mau porque está doente, ele é mau porque é mesmo mau. Como é que sabes que é mesmo mau? Nunca ouviste? Eu percebo as pessoas, tenho este dom, sei lá. Vês, tu és giro e ele é... Chega, vou-me embora. Espera, Johnny. Johnny, onde é que vais? Para bem longe de ti, se queres saber. Pensei que eras fixe e normal, como as tuas canções. Ninguém é perfeito. Tu nem sequer estás lá perto. Johnny! Anda cá! Finalmente só nós os dois. Olha, Robbie Ray, acreditas que esta é a miúda por quem te apaixonaste? Ainda hoje não acredito. Todos os dias com esta linda mulher parecem o primeiro. Percebo perfeitamente o que está a dizer. Oh, olhem, a Roberta Franklin. Ouvi dizer que ainda está solteira, a empilhar compras no supermercado. Provavelmente não vai aparecer esta noite. Bem, não sabes isso? Ela pode não ser uma milionária com um marido lindo, mas pode ser perfeitamente feliz com a sua vida. Oh, popa-me. Como é que alguém pode ser feliz com uma vida daquelas? Então é possível. Quer dizer, aguenta-se muita coisa se estivermos rodeados por pessoas que nos amam. Bem, eu posso dizer-te uma coisa. Se a vir esta noite, acreditem que não falo com ela. Eu falo? Se queres saber, vou ficar ao lado dela. Afinal, tenho mais em comum com ela do que tenho contigo. O cabeça é que te mordeu. O orgulho? O orgulho que tenho em mim, naquilo que sou? Bom, eu vou dizer uma coisa que devia ter dito no minuto em que entraste aqui. O quê? Desaparece da minha casa! Vá, Andor! Muito bem, Clarice. É por isto que nós não temos amigos nenhuns. Não te preocupes, eu vou-lhe contar a verdade na reunião. Se ainda falar com ela. E obrigada, Robbie. Obrigada por tudo. Está bem. Acabou a lua de mel. Só mais um segundo, meu querido ducho. Bem, estou mesmo contente por já não ter gripe. Sim, a única coisa boa de estar doente é que nos sentimos ótimos quando acaba. Achoo! Sobreviver tanto tempo. Sinto-me horrível. Achoo! Oh, pobre Miley. Da Miley? Pobre das duas. O Johnny mal doutor a Miley. E agora ela dá a... Ana! Podes não te sentir melhor, mas às vezes as coisas acontecem por uma razão. Talvez não estivesses destinada a estar com o Johnny. É. Tens razão. Eu não me senti nada melhor. Sabes, Miley, é verdade. Quer dizer, se aprendi alguma coisa com o meu passado com as miúdas, foi... Não uses uma t-shirt que diga só um garanhão. Isso foi apenas uma vez, Billy. Enfim, eu ia dizer que se o universo não te quer a ti e ao Johnny juntos, não há nada que possas fazer. Pois. E se o universo quiser mudar de ideias, então... Que tal é que eu estou? Um pouco verde, mas é giro. O verde é giro. Miley? Miley Stewart? Olá. Eu já não te via para aí há 2 anos. Estás ótima. Obrigada, tu também. Eu ouvi dizer que saíste com a Ana. A Montana. Mais valia não ter ido. Lamento, é uma pena. Ela não era para mim. Gosto de comidas realistas. Como me lembro que tu eras. A sério? É sério. Eu... E o universo acabou de falar. Comeu camarões ontem. Quem é que queres enganar, miúdo? Sou um gênio, pai. Eu só queria que me amasses.